está acontecendo? Semana passada a gente viu que Jesus tem um embate com os fariseus, com alguns mestres da lei. Eles estavam perguntando por que Jesus fazia as coisas no dia de sábado. Jesus falou que era maior do que sábado, toda aquela argumentação. Depois daquilo, vem ao encontro de Jesus um homem que tem uma mão ressequida, que não tem uma mão normal. E Jesus, no sábado, cura este homem. Vocês lembram muito bem. E aí os fariseus dizendo: você não pode curar no sábado, não pode fazer o bem no sábado. Eles diziam isso porque eles não entenderam bem o significado de descanso no sábado. E Jesus cura aquele homem de mão ressequida e ele volta a ter uma mão normal. E Jesus dá então, faz um trocadilho, nós fizemos aqui, dizendo que aqueles fariseus que não queriam ajudar o próximo, porque era sábado, eles é que tinham a mão ressequida. Eles é que não tinham a mão disponível ao próximo, só porque era o dia de sábado, só porque a religião dele dizia que não deveria. E enquanto que Jesus, ele tinha suas mãos estendidas todos os dias da semana. E nós vimos que Deus diz, tem um texto em Isaías que diz que Deus não tem mão recolhida, Deus tem mão estendida. Nós vimos aqui que o evangelho é mão estendida e não é mão ressequida, mão encolhida. O aviso que Ricardo deu aqui para nós ajudarmos os nossos irmãos aqui perto de nós, em Pernambuco e Alagoas, é simplesmente agir como o cristão deveria agir. Não com mão ressequida, mas com mão estendida. Depois dessa palavra, o texto de Mateus, no versículo 15, ele dá uma resumida no que aconteceu desse episódio ao que a gente vai ver hoje. Diz que Jesus se afastou daqueles homens que estavam discutindo teologia ou interpretação dos livros sagrados, e ao invés disso, e ao invés de ajudar o próximo, estavam só discutindo isso. Jesus se afasta desses homens que têm mãos ressequidas, afasta-se dali, e o texto diz que ele passou a curar. Mais uma vez a gente vê Jesus nem um pouco interessado na teoria da coisa, mas interessado em estender a mão ao que precisa de ajuda. E é o que Jesus vai fazer aqui. A mensagem de hoje é, mais uma vez, a comprovação de que Jesus está com as mãos estendidas para nós, como sempre esteve. Vamos passar aqui. O texto que Ricardo leu de Isaías e que nós lemos aqui é uma profecia relacionada, logicamente, nós vimos aqui, a Jesus. A profecia dizia que Jesus era o prometido, porque ele veio como aquele que seria o servo escolhido, amado, em quem a alma de Deus teria prazer. Então Jesus, quando Mateus relaciona esse texto de Isaías a Jesus, o que é que Mateus está querendo dizer? Jesus, este homem que está entre nós, ele é o prometido, ele é o ungido de Deus. Pelos séculos e séculos esperaram por Jesus e ele veio, o prometido, o esperado. Então, na própria profecia, no próprio ler ou evocar da profecia antiga, já estava a comprovação, prestem bem atenção, já estava a comprovação de que Jesus era Jesus, o prometido, o ungido. Prestem bem atenção, a gente vai precisar dessa informação. A profecia diz que Jesus era aquele que viria, em quem todas as profecias se cumpriria. Então Jesus era o prometido. Logo depois disso, depois que Mateus faz essa relação de Jesus como sendo o prometido, entra em cena mais uma pessoa para Jesus estender a mão. Mais uma. Diz assim o texto no versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado. Eu falei aqui que os três sinais que comprovam que o reino já está entre nós, que Jesus já está reinando, é a cura, a pregação do evangelho e expulsar demônios. Vem aqui agora diante de Jesus um homem endemoniado. E o demônio tinha cessado algumas funções desse homem. Ele era cego, estava cego por causa do demônio, e mudo por causa do demônio. E Mateus é muito direto: e ele o curou, passando o mudo a falar e o cego a ver. Instantâneo. Jesus cura o endemoniado, que era cego e mudo, e ele passa a ver, passa a falar. Diante desse sinal, olha a expressão que eu estou usando, diante desse sinal, porque milagres são sinais. Sempre que Jesus operava um milagre, ele estava sinalizando para alguma coisa maior. Diante deste sinal, diante deste milagre, a multidão, versículo 23, se admirou e dizia, se admirava e dizia, dando a entender que todos os milagres fizeram com que a multidão fosse se admirando de Jesus. E a multidão dizia: é este porventura o filho de Davi? Prestem bem atenção, nós vimos que anteriormente foi relacionada a profecia a Jesus, dizendo que ele é o prometido, ele é o ungido, ele é o filho de Davi, em outras palavras. Aqui a multidão, depois de ouvir a profecia, depois de ouvir a profecia, depois de ver os sinais, ainda perguntam: será este mesmo o filho de Davi? Prestem bem atenção, Jesus cura um cego, e eles estavam vendo um sinal. Jesus cura um mudo, eles ouviram a profecia e eram chamados a responder favoravelmente, e assim não o fizeram. Nada está aqui por acaso. No versículo 24, os fariseus, que sempre queriam trazer respostas prontas, muito cuidado com aqueles que têm resposta para tudo, os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Agora, olha o que os fariseus vão dizer: este não expele demônios senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Este faz isso no poder ou em nome de Beuzebu, o maioral dos demônios. Os fariseus estavam atribuindo o poder de Cristo a uma associação com Beuzebu. Beuzebu quer dizer príncipe dos demônios. O que os fariseus estavam dizendo é o seguinte: este homem está operando estes sinais, não é em nome de Deus nenhum, de Espírito Santo nenhum, ele faz isso em nome do diabo. Esse Jesus que diz ser Jesus, na verdade é um anti-Jesus, é um a-Jesus. Ele é mandado de Beuzebu. Olha a afirmação que os fariseus fazem: tendo ouvido a profecia, tendo visto o sinal, eles são capazes de dizer isso. Mas não era um dito pelo dito, era um dito para fazer com que aqueles que estavam discutindo e perguntando se Jesus era quem ele disse que era, para que eles perdessem a noção ainda mais de quem Jesus era. Então eles dizem: este opera, faz o que faz em nome de Beuzebu. E aí Jesus vai começar a tentar desconstruir a ideia de que ele tem associação com Satanás. Jesus vai usar três ilustrações para dizer: tenho nada a ver com Beuzebu. Em primeiro lugar, Jesus diz assim, vamos para o versículo 25, diz: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, diz: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que é que Jesus está dizendo? Satanás não atacaria a ele mesmo, Satanás não ia expulsar ele mesmo do corpo do mudo e do cego. Ninguém luta contra si mesmo. O que é que Jesus está querendo dizer? Eu não tenho nada a ver com Beuzebu. Se fosse ele, isso era ilógico, ele não ia lutar contra ele. Eu não sou, não tenho a mínima associação com quem quer que vocês estejam dizendo que eu tenho. Porque se fosse, ele não lutaria contra ele mesmo. Segundo lugar, Jesus diz: se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios por Satanás, como seus filhos os expelem? O texto continua. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Se é Beelzebul que está expulsando Beelzebul, então vocês estão dando uma de Beelzebul quando expulsam Beelzebus de outros Beelzebus. Eu não tenho uma associação com Beelzebul, em segundo lugar. E em terceiro lugar, ele diz no versículo 28, se porém eu expulso... ele usa essa argumentação um pouco depois. Jesus diz assim, ora, para você entrar na casa de um homem, de um valente, ele usa a expressão aqui, se você quiser entrar na casa de alguém para roubar, você primeiro tem que amarrar o valente para depois entrar na casa sem perigo e tirar o que de lá, o que lá está, que é seu. Então Jesus está dizendo, eu sou diferente do valente, eu estou amarrando o valente para saquear o inferno. Como o valente amarraria o outro valente ou o mesmo valente para roubar o que é dele mesmo? Eu não tenho nada a ver com Beelzebu, muito pelo contrário, eu estou entrando no reino parasita e resgatando de lá os meus filhos. É isso que Jesus está querendo dizer. Eu estou entrando na casa, estou amarrando Satanás, estou resgatando aqueles que o Pai me deu. Eu não tenho nada a ver com Beelzebu, estou acabando com o reino parasita do Beelzebu. É isso que ele está dizendo, comprovando que ele não tinha nada a ver com Beelzebu. E depois, ele diz que não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro. Aí vem aquela expressão. Vira e mexe, alguns perguntam e alguns levantam. O que é a blasfêmia contra o Espírito? Porque Jesus diz assim, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se nós lermos esse texto sem ouvir o que nós ouvimos até agora, nós podemos interpretar de qualquer maneira. Mas se nós ouvimos o que foi dito até agora, nós vamos entender que blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é do que chamar Deus de diabo, atribuir poderes satânicos a Jesus, dizer que o Espírito Santo age no poder de Beelzebu, é ligar o que não pode ser ligado. É chamar Deus, luz, de trevas. Então, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é ver os sinais e cegar. É ouvir a profecia e não responder favoravelmente. É resistir ao Espírito. É blasfemar contra o Espírito. É chamar Deus de diabo. E ele diz que este pecado não será perdoado aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito. Qualquer pecado será perdoado, mas blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O sentido aqui que Jesus está dizendo é o seguinte: Deus não tem plano B com a humanidade. Deus não tem opções. Se esse plano falhar, eu vou com esse. Se esse falhar, eu vou com aquele. O plano de Deus era o Pai eleger, criar o mundo, eleger os seus santos, o Filho vir ao mundo, redimir com seu sangue os seus, os filhos de Deus, e o Espírito Santo, nessa fase dele, aplicar a obra de Jesus ao coração do homem. Não há outro plano. Então, uma vez que você atribui a aplicação da graça redentiva de Deus ao seu coração a Beelzebu, não tem mais chance, não tem mais espírito que possa reverter essa situação. Uma vez que você atribuiu a única saída que tinha para a sua alma a Satanás, você chamou de resgate, captura. Você chamou de afogamento, salvamento. E de salvamento, afogamento. E de captura, resgate. Se o único meio pelo qual Deus ordenou que os homens seriam salvos, que é pelo testemunho do Espírito, que é pelos sinais de Jesus no nosso coração, se a estes você resiste, não haverá perdão para você, a menos que você deixe de resistir, ou resista à resistência. e creia no Evangelho de Jesus. Uma vez que você cessa, uma vez que você não ouve a voz do Espírito, uma vez que você vê, mas não vê, escuta, mas não ouve, aí não há mais perdão para você. E como aqueles homens de Romanos capítulo 1, que se inflamaram na sua própria pecaminosidade, que se inflamaram no seu homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, e a Bíblia diz que Deus usou esta própria prática como juízo e justiça para eles, então a impossibilidade destes não se salvarem já é parte do juízo de Deus em fechar as portas para eles. Vocês lembram muito bem que Deus chamou Isaías para pregar e disse: Isaías, você vai pregar, mas o povo não vai ouvir, porque eu não quero. Vocês sabem muito bem que o faraó foi endurecido por Deus. Deus disse, ele não vai ouvir, e ele vai resistir, e ele vai perseguir. Olhando por essa esfera, quando fechamos o nosso coração, quando resistimos ao chamado do Evangelho, do Espírito Santo, nós impossibilitamos a nossa saída, a nossa salvação. Quando nós atribuímos meio de salvação a qualquer outro meio, nós estamos dizendo que o meio que Jesus, que Deus ordenou na eternidade, é falso, é blasfêmia. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito? O que os fariseus alegaram? Que Jesus era diabo e que o diabo era Jesus. E aí, então, o texto prossegue. O versículo 33, árvores e frutos, é Jesus fazendo dando essa explicação. Eu sou Jesus, ele é Beuzebu. Então Jesus está dizendo, não pode colher de árvore má frutos bons. Não pode tirar bondade de Beuzebu. Não pode tirar maldade de Jesus. Eu produzo frutos bons. Beuzebu produz frutos ruins. Pelos sinais você percebe quem é quem, que eu não tenho nenhuma associação com ele. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Mateus diz. Seu fruto bom, árvore má, fruto má, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração, por aí vai. No versículo 36, ou antes mesmo disso, só para recapitular essa primeira parte, Jesus disse no versículo 28, se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado, olha o presente, é chegado, chegou, está entre vocês o reino de Deus. Jesus dizendo que um dos sinais de que o reino dele já está aqui, irmãos, é o fato dos demônios estarem fugindo daqueles que entregam a vida a Cristo. Um dos sinais de que o reino de Jesus já está entre nós e que nós precisamos fazer parte dele é que o valente está amarrado e Jesus está entrando nas casas, está entrando nas vidas, saqueando e tirando e devolvendo a dignidade ao ser humano. Uma das provas, Jesus está dizendo que o reino chegou, é porque Beuzebu é Beuzebu e Jesus é Jesus. E que nenhum tem a ver com o outro. Então, Jesus disse, é chegado o reino de Deus. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Sinal da chegada do reino, expulsar demônios. O texto prossegue. No versículo 38... mesma coisa, tá? Na mesma cena, no mesmo episódio. No versículo 38, diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram. Então tá vendo que o diálogo aqui é o mesmo, a narrativa é a mesma. Replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Lembra que eu falei no começo? A gente precisaria daquela informação. Jesus não deu o sinal. Os demônios não estavam batendo em retirada. O evangelho não estava sendo pregado. As pessoas não estavam sendo curadas. Depois disso, eles ainda dizem, eu estou cego, quero ver um sinal. Jesus disse: expulsar demônios não é algum sinal para vocês? Diz o texto. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Vocês são maus, adúlteros, mas nenhum sinal, versículo 39, lhe será dado. Nenhum mais, a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo. Se nós achamos que os ninivitas são rebeldes, eram rebeldes e profundamente maus, Jesus está dizendo que eles julgarão as nossas obras. Para você ver, nós estamos muito aquém e abaixo dos ninivitas. Ele diz: os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Os ninivitas pelo menos se arrependeram, mas vocês, vendo não viram, ouviram e não ouviram. Ele dá outro exemplo: a rainha do sul, a quem o evangelho não foi pregado, se levantou de lá no juízo, se levantará com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e vocês não vêm do banco até mim. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Jesus está dizendo: o sinal é o sinal de Jonas, e eu mesmo sou maior do que Jonas. Se vocês não enxergarem em mim os meus sinais, não enxergarão nada. Eu sou maior que Salomão. Interessante, gente, que no começo da história, no começo, é trazido um endemoniado para Jesus. Ele estava cego e mudo. Veja que interessante. Eu queria usar esse cego e esse mudo como parábola. Jesus diz que quando cura o endemoniado, ou quando um demônio sai de uma pessoa, esse espírito mau vai embora. E o texto diz que ele anda, e que certo dia ele pretende retornar para aquela casa, para aquela pessoa. E se aquela pessoa estiver com a casinha sem ninguém, arrumadinha, mas sem ninguém, o que acontece? O espírito mau volta, entra com outros 7 espíritos piores, Jesus diz. Aqueles, agora perceba uma parábola. Aqueles que vendo não veem, é como se tivesse expulsado de sua vista o mal, mas continuam sem ver. E a cegueira, quando vier, virá pior. Mesma coisa com a audição. E aí o espírito volta e traz esses espíritos para tornar a cegueira ainda maior, para tornar a mudez ainda maior. Assim também acontecerá esta geração perversa. É assim que Jesus termina o texto, no versículo 45. Assim também acontecerá conosco. Se nós estamos aqui ouvindo, mas se nós não escutarmos de fato, é possível que espíritos malignos ainda maiores e piores venham e nos possuam para sempre. Porque todas as vezes que nós ouvimos o evangelho, nós temos a oportunidade de fazer o evangelho amarrar o valente no nosso coração, de Jesus entrar, limpar e viver lá. Mas se a gente ouve, ele vem, limpa, mas você permite que ele vá embora, o espírito mau retornará e tornará a sua cegueira ainda maior, a sua mudez ainda maior, a sua surdez ainda mais aguda. Viram e se fizeram cegos. Viram os sinais de Jesus e se fizeram cegos. Viram Jesus pregar, curar, expulsar demônios, e mesmo assim pediram outro sinal, dizendo: eu não reconheço nada disso, dê um sinal para nós. Ouviram e não responderam. Ouviram o testemunho de Isaías na leitura que nós fizemos. Ouviram a profecia de Isaías, ouviram as palavras de Jesus, mas mesmo assim não responderam. Então, viram e se fizeram de cegos, ouviram e não responderam, se fizeram de mudos e surdos. Você é o cego que viu. Vamos pensar nisso. Eu sou o cego que um dia vi. Eu sou o cego que um dia enxerguei a luz. Será que eu vou deixar outros espíritos voltarem? Eu já enxerguei a glória, já experimentei o sabor da graça. Eu já vi as obras, enxerguei o sinal. Mas se eu não permanecer vendo, se eu não permanecer crendo, se eu não permanecer no caminho, minha cegueira virá ainda maior. Vocês sabem muito bem, nós sabemos de pessoas que viram, que caminharam com Jesus, mas que depois saíram, e essas são as mais difíceis de retornar. Por quê? Porque a sua cegueira é ainda maior. Tem mais de 70 vezes 7 espíritos maus nos seus olhos. Nós temos exemplos a rodo de pessoas que viram, depois desviram e viraram qualquer outra coisa. Você é o cego que viu, vai permitir que retorne a cegueira? Você é o mudo que ouviu, não vai dizer sim ao convite do Evangelho? Ouvir e falar. Você é o mudo e o surdo que ouviu, não vai dizer sim, não vai responder favoravelmente? Vai chamar Beuzebu de Jesus e Jesus de Beuzebu? Vai chamar o único plano de salvação da graça de Deus de mais um? Você viu? Não vai querer continuar vendo? Você ouviu? Não vai continuar querer ouvindo? Como é que a gente vai agir? Vamos orar? O reino de Deus, irmãos, já chegou. Os cegos estão vendo, os mudos falando, os surdos ouvindo. Curas, pregação livre da mensagem do Evangelho e o expulsar de demônios. É a prova de que o reino de Jesus está entre nós. Aqueles que fazem parte deste plano de graça, dê graças a Deus. Aqueles que são militantes, participantes, servos neste reino, continuem firmes, fortes, vendo, ouvindo. Aqueles que estão nesse reino de amor, aprofundem-se neste reino. Aqueles que já beberam da água da vida, aproximem-se da fonte. Aqueles que já viram a luz no fim do túnel, caminhem até ela. Aqueles que já ouviram a voz do Senhor dizendo: este é meu filho amado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que ainda não viram, que ainda não estão no reino de Jesus, você precisa confessar que é pecador, se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida ao Rei dos Reis, para entrar nesse reino, o reino dos vitoriosos em Cristo. Agora também há uma promessa para nós, porque o reino é, mas ainda não. Haverá ainda para nós muito mais amor e graça. Haverá ainda para nós a cessação completa, plena, total das nossas lágrimas. Haverá para nós ainda um descanso, um reino plenamente estabelecido, onde as fontes de águas tranquilas estará para sempre disponíveis. onde haverá pastos verdejantes, onde as águas são tranquilas. Há um lugar onde o reino de Jesus será plenamente estabelecido. Então, para nós que estamos aqui no já, ainda com imperfeições de nossa parte, continue vendo, continue ouvindo, porque um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Seremos chamados nas nuvens e este vai ser um grande dia. Este vai ser um maravilhoso dia. Ele virá das nuvens com sua luz, os anjos ao seu redor, tocando trombetas, todos nos céus e na terra, ajoelhados diante dele, dizendo: Santo, Santo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele, Jesus, a quem o profeta Isaías chamou de prometido. É Ele, ao redor de quem gira todo o universo. É Jesus. Naquele dia, Beelzebu será totalmente derrotado e morará para sempre no inferno. E nós para sempre com o Senhor nos ares. E nós voaremos, nós seremos dele. Não haverá choro. Se houver, será de alegria. Seremos perfeitos. Não cansaremos. Correremos, mas não cansaremos. Nós voaremos por aí, voaremos e voaremos. A mensagem de Jesus para nós é: a cruz é o grande sinal de que eu lhe amo e que eu quero você ao meu lado. Para outros, a cruz pode ser o maior exemplo de humilhação e derrota, mas para nós é vitória, é poder e é justiça em Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em teu nome nós oramos. Amém. Eu desafio você a entrar hoje no reino de Jesus, a confessar os seus pecados, se arrepender, entregar a sua vida a Cristo, abrir os olhos para ver, os ouvidos para escutar e a boca para responder favoravelmente ao convite do Evangelho. Faça isso hoje no seu coração. Vá a Cristo e receba a certeza de que o já ainda não será para sempre o já, que haverá um reino para sempre onde nós moraremos.